vez de razão, perdida, quis fazer leilão da vida. Disse ao leiloeiro: venda o desbarato, venda o lote inteiro, que de mim estou farto. Meus versos que não são versos, atirei ao chão, disperso, ou ver se algum dia o mundo pateta, por analogia, diz que sou poeta. Fiz leilão de mim e fui por fim aprovado, mas de mal que sou ninguém gritou arrematado. Fiz leilão de mim, tinhas razão, minha almofada, com lances a esmo, provei a mim mesmo que não valho mais que nada. Também quis vender meu fado, meu modo de ser errado. Leiloei ternura, chamaram-me louco, mostrei a amargura e o mundo fez pouco. Depois leiloei um carinho e em praça fiquei sozinho. Diz-me a pouca sorte que para castigo até vir a morte vou ficar comigo. Fiz leilão de mim, tinhas razão, minha almofada, com lances a esmo, provei a mim mesmo que não valho mais que nada.